Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu sou o seu apresentador. Hoje aqui à minha direita eu tenho o Guilherme. Boa noite, Guilherme, e qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Meu destaque vai para o jogo de hoje do Rosário contra o Grêmio pela oitava de final da Libertadores. Já do lado do Guilherme eu tenho o Marcos Guilherme, o famoso Marcola. Qual que é o seu destaque, por favor? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para a eliminação vexatória do Corinthians na Arena. Já no meu lado oposto eu tenho o Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni, e qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Meu destaque vai para a vitória do Liverpool sobre o Vila Real e agora vai encarar o Sevilla na final da Europa League. E já do meu lado esquerdo eu tenho Luiz Otávio. Boa noite, Luiz, e qual o seu destaque? Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, e meu destaque vai para a derrota com sabor de vitória do São Paulo na Libertadores. O São Paulo continua na Libertadores. Agora, para começar, vamos falar do jogo que todo mundo falou ontem à noite. A derrota, o empate do Corinthians, mas que valeu por uma eliminação em Itaquera, a quinta consecutiva. Mais uma. Então pode tocar o hino do Corinthians, por favor. Salve o Corinthians! A gente tem um repórter especial aqui sobre o Timão, Marcos Guilherme. O que, que você achou da atuação do alvinegro paulista dessa noite? Tremeu, o Corinthians tremeu em casa. O Bruno Henrique não é jogador pra vestir a camisa do Corinthians. Por quê? Porque ele é péssimo, ele não sabe marcar, ele não sabe tocar, ele não sabe sair com a bola, não sabe chutar, não sabe fazer nada. Ele tá lá só pra fazer número. E o que, que você achou da atuação do André? André Balada. André Balada. O André jogou, ele tava lá só pra perder um pênalti. Ele teve 10 minutos bons ali em campo, no começo do jogo, brigando, só que depois foi o André de sempre. O André que a bola bate nele e sai, vai pra bater pênalti com aquela vontade dele. Então, não tenho nada pra falar do André, não tenho nada pra falar do Bruno Henrique, não tenho nada pra falar do Elias. Você não viu o jogo, então? Quando... Eu vi o jogo. Não tem nada pra falar. O Elias, quando o jogo apertou, quando era o momento de decisão, que era pra ele chamar o jogo pra si, ele sumiu. Se escondeu em campo e fugiu mais uma vez da decisão, Elias. O Corinthians ontem me surpreendeu negativamente. Acho que todos da bancada acreditavam na classificação para as quartas de final. Eu achava que ia ser fácil, inclusive. Também. Mas eu acho que o que surpreendeu mesmo foi o gol repentino do Nacional. Aquele 1-0 ali já deixou a torcida meio que nervosa, o time ficou nervoso também. O Corinthians conseguiu empatar. Mas depois todo mundo viu o que aconteceu, né? Ainda o André perdeu um pênalti, então o Corinthians decepcionou a todos. Acho que até era mais fácil o Corinthians passar do que o São Paulo, se você fosse analisar no papel logo que saiu as oitavas. Mas acabou que o São Paulo é o único paulista na Libertadores agora. O que eu achei, diferentemente do que o Marcos falou, ele tinha falado do Elias, eu acho que o Elias joga sozinho naquele meio de campo ali. Quando o Giovanni Augusto joga, ele ainda tem a ajuda ali. O problema é que ontem ele estava praticamente sozinho, não achei que foi culpa dele. Acho que a maior parcela de culpa ali foi do André, que perdeu o pênalti mesmo, que não podia ter perdido aquele pênalti. Acho que foi aos 38 do segundo tempo. Mas o Corinthians não foi o que ele vinha sendo dentro de casa, de novo, em mais uma, num mata-mata perdendo. Eu acho que sentiu o gol logo no começo, empatou ali rapidinho. Mas depois, duas falhas de zaga, eu achei nos dois gols, duas falhas da zaga. E não podia ter tomado aqueles gols, não. Esse jogo mostrou novamente que nem o melhor time acaba vencendo, né? Passando de fase. O Nacional tem se mostrado um time muito cascudo, né? Também. Sim, e o Nacional não é aquele time que a gente fala no papel assim, é um time muito bom, um time estrelar. Não é. Mas o Nacional sabe jogar e ele joga com a camisa. Os times uruguaios, em geral, acho que demonstram muita garra, muita raça em campo. E muitas vezes não são taxados como favoritos, mas surpreendem e não será surpresa se o Nacional superar o Boca nas quartas de final. É, e você pega a zaga do Nacional, tem ex-brasileiros, ex-jogadores que jogaram no Brasil, o Erguren, o Vitorino e também o Fusilli, que teve uma passagem rápida pelo Santos. E muitos questionados também, questionados, né? Questionados demais até, e às vezes dá certo, né, no Uruguai, que é o país deles. E o Nacional, eu mesmo falei que o Nacional não tem um clube bom, que o futebol do Nacional é feio, mas conseguiu, entre aspas, eliminou o Palmeiras e o Corinthians, que seriam candidatos até pelo menos umas quartas de final aí, candidatos fortes, mas agora o Nacional se torna uma força, uma potência, por que não? Quartas de final, já chegaram ali, então o que vier é lucro. O Nacional, ele é um time bastante eficiente, eles chegaram poucas vezes no gol e todas as vezes que eles chegaram praticamente eles levaram perigo para a meta do Cássio. Era um time que conseguiu se fechar muito bem e no começo do jogo surpreendeu o Corinthians porque atacou, veio com a proposta ofensiva e mesmo depois do primeiro gol eles ficaram... Teve um momento do jogo que ficaram 5 minutos no ataque do Corinthians sem o Corinthians conseguir roubar a bola. E então é um time que surpreendeu por essa postura ofensiva e é muito eficiente também. Às vezes que chegou, conseguiu marcar e liquidou a fatura. Ô Marcos, deixa eu perguntar um negócio. O Iago e o Felipe estavam jogando, mas você não acha que tá na hora do Balbuena entrar e virar titular? O Balbuena tem que entrar no lugar do Iago faz tempo. O Tite tem essa política dele de merecimento. Enquanto alguém não fizer uma cagada monstruosa, desculpe a palavra, o termo, ele não vai tirar. Mas o Iago já tinha que ter saído. Ele não é um mau zagueiro, ele não falha constantemente nos jogos, mas às vezes ele deixa a desejar e o Balbuena nos jogos que ele entrou, ele... Foi um zagueiro completamente seguro, se mostrou tranquilo e bom na saída de jogo, então ele já devia ser titular do Corinthians há um bom tempo. E o Marquinhos Gabriel? Marquinhos Gabriel entrou bem, parece que vai ser o Marquinhos Gabriel que foi no Santos, não o que foi no Palmeiras, mas ele sofreu um pênalti o primeiro, bateu o segundo, fez o gol, e estava propondo o jogo, estava chamando a responsabilidade que deveria ser do Elias, o Elias que devia fazer o papel dele, de chamar a responsabilidade, ele e o Danilo, quando entraram, chamaram bastante a responsabilidade e deram uma melhorada no futebol do Corinthians. É, e agora também vale pensar o que vai ser da temporada do Corinthians esse ano, né? Porque se a gente for parar para pensar, aquele time que foi campeão no passado, as maiores peças do time não estão mais no elenco. Eles saíram, foram para a China, enfim. Eu acho que o Corinthians vai precisar fazer contratações, isso aí é fato, porque na minha opinião o Corinthians não tem elenco para disputar um título de campeonato brasileiro. E vale até a pergunta também, eu acredito assim, se nas primeiras, do jeito que o Brasil é, nas primeiras rodadas, se o Corinthians for mal no Campeonato Brasileiro, eu não duvido nada que o Tite caia, inclusive. Eu não diria que o Tite cairia, mas eu acho que encerraria um ciclo, né? O Tite poderia ser chamado pela seleção novamente, não sei se ele foi chamado. Ele foi, recusou. Ele sempre é chamado, mas ele sempre recusa. Pode ser que seja o fim do ciclo. Seria meio lógico até nos padrões brasileiros, mas como o Corinthians confia no trabalho do Tite, pode ser que não, pode ser que o Corinthians renove e o Tite continue comandando o time paulista. Mas o curioso é que havia esse mesmo questionamento quando o Corinthians foi eliminado pelo Guarani ano passado, então pode aí surpreender, né? Mas eu acho que a diferença é que o elenco do ano passado do Corinthians, ele... Assim, se a gente for comparar com esse ano, ele é muito melhor. Ele era muito melhor. Agora, o time do Corinthians, ele tem sido questionado. Ele foi eliminado pelo Audax, em Itaquera, inclusive, foi eliminado pelo Nacional agora. E são peças que a gente até consegue analisar o futebol, só que a gente sempre vai ter um pé atrás. O Iago é um exemplo. O Elias, que está fazendo futebol muito aquém do que ele poderia ter feito. Então, eu acho que esse ano a situação do Corinthians é muito diferente da do ano passado. Eu acredito que o que falta para esse elenco, principalmente o que tinha muito ali, era entrosamento. Os jogadores trocavam passes e tipo, toda hora um sabia onde o outro ia estar. Tem o gol do Corinthians contra o São Paulo na Libertadores na fase de grupos, que o Jadson lançou para o Elias, foi muito reflexo disso. Os jogadores trocaram passes no meio campo, Jadson e Fagner, e todos os passes de primeira, e o Jadson deu um lançamento para o Elias, tipo... Todo mundo sabia onde o outro estaria e é isso que esse time não tem agora. Tem jogador, Bruno Henrique, por exemplo, ele pegou uma bola na lateral ontem e chutou pra fora, sozinho. Ele chutou a bola pra fora, ele não sabia onde tocar, tava pressionado e chutou pra fora. Esse time não se movimenta bem e não conversa dentro de campo, esse é o problema do Corinthians atual. E a falta de entrosamento dos jogadores, porque chegam muitas peças, mesmo que o Giovanni Augusto já jogava com o Guilherme no Atlético e tal, isso não tem... O Guilherme também não tá jogando muito. O que falta pra esse time, principalmente, é o entrosamento. Mas a qualidade técnica dos jogadores individualmente também, indiscutivelmente, é menor do que a dos que saíram, porque isso seria muito difícil quando eles conseguirem repor a altura. E pra... Só dando um adendo aqui, só pra contextualizar, depois do jogo, três torcedores tentaram invadir o vestiário do Corinthians, mas eles foram impedidos por segurança. Teve até uma briga lá, mas foi tentaram conter e conseguiram. Cenas lamentáveis. Mas é até curioso isso, porque é lógico que não justifica, mas dá pra entender o torcedor fazendo isso, porém não é a conduta correta. Eu acho que ele tem outras formas de protestar a favor do seu time do que invadir o vestiário, que é onde o jogador tá lá. Às vezes foi uma noite infeliz pro Corinthians, enfim. É lógico que a gente não pode apoiar esse tipo de conduta, mas aconteceu e a gente tem que reportar. É uma coisa que, quando terminou o jogo, o resultado que foi, você já esperaria que aconteceria isso. E teve briga na arquibancada. Sim. Também, inclusive. Manifestação no CT pode acabar acontecendo, certamente vai acontecer. E não é um ato, como você falou, justificável, mas é um ato que a gente, tipo, a gente com o resultado, a gente sabe que vai acabar acontecendo. Depois do próprio... Do pênalti que o André perdeu, os torcedores foram nas redes sociais xingar ele, né, na mídia social, falar que não servia para jogar no Corinthians. Eu acho que, lógico, no momento eles estavam nervosos com o que aconteceu, mas não é uma atitude correta, que isso sempre acontece no futebol. Acho que isso não, no futebol brasileiro não deveria acontecer. Acho que esses torcedores estão completamente errados. Acho que quando o jogo acaba, você tem que ir para sua casa, porque você pagou pra ficar na arquibancada, né, pra invadir o campo. E o torcedor tinha que reclamar com quem contratou o André, não com o André. O André não tem nada a ver com isso. O futebol dele foi contratado e ele faz o que ele pode. Ele não vai fazer, não vai virar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Todo mundo sabe dos problemas do André extra-campo, que ele pode ser um pouco da noite aí, como a gente André viu. Balada. André Balada. Mas o torcedor não tem razão nenhuma de ameaçar o jogador, invadir campo. Isso aí é totalmente... Tinha que ter ficado no passado, mas ainda os torcedores insistem nisso. E as punições estão aí pra gente ver, pra ver se eles aprendem, pelo menos. Não, e além disso, eu queria também lembrar que o Corinthians, ele foi a quinta eliminação consecutiva na arena, né? Todo mundo fala do fator casa pro Corinthians, mas a gente percebe que o Corinthians, ele tem fator casa em pontos corridos, mas chega em mata-mata, o Corinthians não consegue exercer isso, foi eliminado pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo Audax e agora pelo Nacional. E a eliminação mais vexatória, tirando a do Tolima, que foi contra o Guarani, né, Marcos? O Corinthians é forte em Itaquera sem a pressão de ter que conquistar um resultado. Ele entrou, o último mata-mata que o Corinthians ganhou em Itaquera foi contra o Red Bull Brasil, foi 4-0, um jogo fácil. Mas não tinha muita pressão, a torcida tava meio de festa, porque tinha acabado de se classificar na Libertadores. Foi o único que ele ganhou no mata-mata. Foi o único? No Eliminates. Eu acho que foi o único. Provavelmente. Ponte Preta. É verdade, teve a Ponte Preta. 1-0, gol do Renato Augusto, se eu não me engano. O interessante disso é que três dessas cinco eliminações vieram com empate, né, e não com derrota. É verdade. Mas e também tem uma questão que o Corinthians, ultimamente, ele tem errado muito pênalti, né? Eu acho que tá faltando treino pro time do Corinthians. Errou 7 de 11. Últimos 11 errou 7. Teve um dia que o Tite colocou o pessoal pra treinar pênalti e eles acertaram. De 10 cobranças, eles acertaram 4. Aí o Tite decidiu mudar o estilo. Ele falou assim: vou treinar menos e vou treinar com menos jogador. Que aí o goleiro não vai lembrar onde ele bateu, ele vai mudar o canto. Só que pelo visto não adiantou muita coisa, que o André foi ontem e bateu. E o que marcou o gol. Ele acabou de chegar no Corinthians, então eu acho que ele não treinou muito o pênalti. Mas eu achei legal a atitude do Marquinhos Gabriel. Ele chamou a responsa pra ele, bateu o pênalti, converteu. Até porque não tinha nada a perder também, né? Então, tinha acabado de chegar. 2 minutos pra mas acabar. Mas imagina se errasse 2 pênaltis. Não, acho que mas daí... o Marquinhos Gabriel, acho que ele pegou a bola, até porque eu acho que ele sentiu um pouco que, como ele acabou de chegar, o peso nos outros jogadores também. Se ele perdesse o pênalti, não ia influenciar tanto. Porque ele acabou de chegar, tá ali, não conhece tanta equipe. Agora, se vai um Elias ou o André de novo, Aí eu acho que acaba, se erra, acaba pesando mais pra eles. E o Tite mesmo falou na entrevista coletiva que ele falou, espero que não vá pros pênaltis, como se fosse ele teme esses os pênaltis. E acho que, não tem explicação ter um aproveitamento tão baixo, uma equipe tão grande como o Corinthians. O Corinthians não ganha uma disputa por pênaltis desde 2014. Aquela do Pato, o Cavadinha no Dida, foi a primeira dessa sequência de derrotas até a do Aldax. Então, foi um pênalti muito bem batido. Acabou caindo pro Palmeiras, né? Então, isso aí tudo fica implícito aí quando você fala desde 2014 até agora, não precisa... Não, mas a gente tem que contextualizar o ouvinte. Claro. Lembrar fatos históricos. Às vezes não é necessário. Mas, então, o Tite não treina pênalti, não sei se ele acha que não precisa ou se ele não quer treinar mesmo. E o André, quando ele foi correr pra bola, ele parou, ele deu duas paradinhas achando que o goleiro ia se movimentar, o goleiro ficou parado e ele bateu daquele jeito, tava na cara que ele ia perder. Pareceu um pouco, né, com a cobrança do Pato em 2013. Pareceu, pareceu, só que a do Pato foi... A do Pato não tem nem comentários, acho que eu nunca vi um pênalti tão mal batido igual aquele. Apesar que do André foi muito mal batido. Foi muito mal batido. E o do Marquinhos Gabriel também não foi muito bem. Se o goleiro acerta o canto, ele pegava verdade. Igualzinho o do André. Mas ele deslocou bem o goleiro, eu acho que. Então, isso Marcos, que falta pro goleiro. Você acha que o Marquinhos Gabriel é a cara do Corinthians no brasileiro? Não dá pra falar ainda. A cara? Como assim a cara? É o jogador cara. Assim... Ah, tá. Você falou assim, a cara. Não. A cara do Corinthians. Ele não, é o cara. Seria o jogador que tipo, a torcida vê nele uma esperança... De mudar alguma acho que coisa. É pouco. Mas você acha que precisa ter uma reformulação no elenco ou não? Eu acredito que reformulação não. Acho que precisa contratar peças pontuais pra virem e já entrarem no time titular. Não, se o Marquinhos Gabriel for o que ele foi no Santos, tudo bem. Mas se o que ele foi no Palmeiras, daí... É, no Palmeiras ele não foi. É, no Palmeiras ele não foi, né? Enfim. Mas a gente já falou muito sobre o Corinthians. Eu, como torcedor do Timão, tô muito triste com a eliminação do Corinthians. Fiquei triste pelo futebol brasileiro de perder um integrante na Libertadores. É... Eu chorei muito ontem, enfim. Agora a gente vai mudar, a gente vai falar do Tricolor Paulista que está nas quartas de finais da Libertadores. Não pode tocar o hino, por favor. Salve o Tricolor Paulista, amado. É, o São Paulo que perdeu ontem pro Toluca de 3-1. Mas mesmo assim conseguiu garantir a vaga para as quartas de final da Libertadores, porque o primeiro jogo no Morumbi foi 4-0. E agora o São Paulo espera pelo jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser um jogo complicado. Eu acho que vai ser bem mais complicado que contra o Toluca. Vai ser, inclusive o Atlético Mineiro vai decidir em Minas e não no estádio do São Paulo, no Morumbi. É, vale lembrar que ontem no jogo o Centurião. O Centurião foi expulso por cuspir na cara de um jogador. Pode pegar aí até 6 jogos de suspensão. Eu acho que ele deveria pegar mais, inclusive, sim. Porque é uma atitude antidesportiva. Eu acho que ele dentro ou fora de campo é a mesma coisa. É, eu acho que o Centurião, por exemplo, ele fez aqueles dois gols. Reforço. Ele fez aqueles dois gols no Morumbi, por sorte, foi o dia do São Paulo, tava um dia maravilhoso. Mas aí ele podia suprir alguma ausência, talvez, do Michel Bastos, que sofreu uma lesão na coxa. Eu acho que ele não jogaria com o Centurion se o Michel não jogar. Jogaria sim. Eu acho que ele colocaria o Wesley. É, a gente tem que falar que o jogo também foi, acho que foi a pior arbitragem da Libertadores, dois gols impedidos, um pênalti não dado pro São Paulo. A arbitragem do jogo do Corinthians também foi bem ruim. Tanto que teve pênalti que eu achei que não foi pro Corinthians, o último. O Felipe jogou a mão do... Não sei se foi o Romero que cometeu o pênalti. O Romero do Nacional. O Felipe jogou a mão dele na bola e o juiz deu o pênalti. Mas a do jogo de São Paulo também foi bem ruim. E as arbitragens... geralmente, assim, estão tendo alguns problemas nos árbitros da Libertadores. Sempre foi assim, né, com os times brasileiros. Na primeira fase eles apitaram bem. Agora, quando... veio essa segunda fase de mata-mata que precisa, tem mais pressão por parte do árbitro, eles não estão vindo bem não, estão deixando de marcar pênalti, ou marcam pênalti errado. E no jogo de São Paulo ontem foi um negócio bem fraco mesmo, dois gols impedidos que não deveria ter sido. A sorte de São Paulo é que tinha feito os 4-0 no Morumbi e não sim. Tinha nenhuma ameaça de desclassificação. Mas o São Paulo precisa atrás e reclamar disso aí também, porque ficar refém dessa má arbitragem pode prejudicar até uma possível semifinal com algum time estrangeiro. Acho que não só o São Paulo, como todos os times brasileiros, né, deveriam reclamar. O problema mesmo é que o time brasileiro não aprendeu a jogar Libertadores ainda. Eu acho que eles chegam com um ar de superioridade para jogar, achando que vai ganhar fácil, e aí acaba pegando um time mais, um Nacional, por exemplo, e acaba sendo eliminado porque não teve, não foi superior, quis entrar superior. Os times brasileiros caem muito, né, na catimba do adversário. Então, o Corinthians caiu na catimba ontem, muito. Só o detalhe, se você pegar os dois possíveis que vão chegar nas quartas de final, Atlético Mineiro e São Paulo, são comandados por técnicos estrangeiros. Você vê como está esse nível. É verdade. Não, e vai lembrar também que o São Paulo deixou o Toluca cruzar mais ou menos... Eu acho que, se eu não me engano, foi 31 vezes... Complicado isso, desculpa, gente. Trava-língua. Mas, então a gente percebe que o São Paulo também deixou o Toluca jogar ontem. É, jogou com o regulamento debaixo do braço, né? Não fez muito esforço, eu acho, não. E depois que fez o gol também, daí o São Paulo falou, já tá classificado mesmo... Tanto que ele tirou o Calleri pra poupar. Sim, porque já tinha recebido um amarelo. E o Michel Bastos, ele vai ficar no CT treinando pro jogo contra o Atlético Mineiro. Mas eu acho que também a gente... Nos outros programas a gente falou muito do Toluca, né? Que tinha sido o primeiro... Primeiro do grupo, o grupo do Grêmio. Muitos falavam que era o grupo da morte. Mas a gente também percebeu que o Toluca não foi o time... Da fase de grupos, né? Eu acho que esse jogo contra o Atlético vai ser muito mais complicado pelo fato de ser um jogo de duas equipes grandes do Brasil, gigantes. Então, eu acho que São Paulo vai ter muito mais complicação nesses jogos do que teve contra o Toluca. É, eu acho que o Atlético, pra mim, é o favorito contra o São Paulo, até pelo que tem mostrado ao longo dessa temporada. Mas eu acho que a definição do confronto vai sair ali nos mínimos detalhes. Vai ser um confronto muito equilibrado, mas o Atlético ainda é favorito. Eu acredito que o Atlético é favorito. Ainda tem o Robinho, que gosta de jogar contra o São Paulo. Só que o Balsa, ele já mostrou que ele sabe jogar mata-mata. Ele sabe jogar Libertadores, Ele sabe jogar Libertadores. E esse é o grande trunfo do São Paulo. Ele pode surpreender. Ele fez isso com o San Lorenzo. É, com times, com equipes piores, né? Sim, o San Lorenzo passou na fase de grupos... Em último. Sim, foi um dos piores classificados, foi lá e conquistou o título. Ele já mostrou que tem essa capacidade de surpreender, então, por isso, o São Paulo pode ganhar do Atlético, mas o Atlético vem como favorito. Eu até acho que o campeão sai desse confronto. Eu não acho que o São Paulo, que o Atlético seja o favoritaço. Enfim. Eu acho que tratando-se de dois times brasileiros, qualquer um pode passar, não tem favoritismo. Não, e tem a questão que o São Paulo, todo mundo tava desacreditando do trabalho do São Paulo, e agora ele passou das oitavas, agora já tá nas quartas, vai jogar contra o Atlético. Eu não acho que o Galo seja o grande favorito, até porque o São Paulo tem uma tradição muito maior na Libertadores do que o Atlético Mineiro, e o São Paulo ele tem crescido muito, tem mostrado que sabe jogar Libertadores e que vai dar tudo para jogar. Então, eu... Mas tem que, pra mim, ser mais regular, até porque não venceu nenhum jogo fora de casa até agora na temporada do São Paulo. E se quiser ir avançar mais na competição, tem que ser muito mais regular do que tem sido. Até porque não vai sair 4-0 todo jogo no Morumbi, ainda mais jogando contra o Galo. O São Paulo tem que saber que não vai ter goleadas todos os jogos, são coisas que acontecem de vez em quando. E também o São Paulo tem aquela coisa que o São Paulo estava totalmente desacreditado. Não ia passar da fase de grupos, era considerado o pior paulista ali, que estava na Libertadores. E agora pode mostrar, força da torcida, duas vezes aí lotou o Morumbi. Agora vai ter outra vez, com certeza vai lotar. E a torcida vai querer que o time jogue bem. Vai ter aquela áurea lá, que todo mundo fala, que eles vão tentar golear. E se o São Paulo, para mim, se abrir 2-0 lá no Morumbi, tá de ótimo tamanho. Até pra passar de fase. Se eu fosse apostar em alguém pra ser campeão da Libertadores, eu apostaria no São Paulo. De verdade. Eu acho que o São Paulo ele tem grandes chances de ser campeão dessa Libertadores. Eu acho que a final vai ser Rosário e Nacional. Seria um jogaço. Mas tem um time também que... Agora é sério, tem um time que ninguém tá falando muito, que eu acho que pode surpreender também, que é o Pumas do México. O Pumas? Eu acho que... O Pumas do México tá jogando bem. Juro, confia, eles vão até a semifinal. Time mexicano não, pra não mim é um saco. Ele jogar. É pior do que o Toluca, o Pumas. Pra mim é a equipe. Não, o elenco concordo, mas eu acho que eles estão jogando bem, entendeu? Isso que eu acho que eles vão surpreender ainda. Eu acredito que os times mexicanos eles não têm tanta motivação pra jogar Libertadores igual os outros sul-americanos, todo mundo já sabe. Só que eles sempre chegam fortes. O Tigres chegou na final ano passado. Foi ano passado? Foi. chegou na final ano passado. E ninguém falava do Tigres. E quando chegou na final, era favorito até contra o River. Com o Rafael Sobis jogando muito. Então, mas eu acredito que a final, o Boca pode acabar chegando na final. E o Atlético Nacional eu acho difícil, porque eu acho que a camisa vai pesar em algum momento. Eles quase foram eliminados. Então, vai pesar em algum momento. Só que eu acho que o Boca chega. E eles não jogam contra mas tem o Boca também, né? Eles pegam o Nacional agora, quem? O Boca. O Boca é o Nacional. Se confirmar Nacional. Hoje, pega o São Paulo e o Boca se pegam só na final, né? O Boca se não se é. Se enfrentarem só na final. O Boca não pega o Nacional que eliminou o Corinthians? É? Sim, se confirmar a classificação hoje. E o Atlético Nacional jogaria contra? O Atlético Nacional tá contra na chave do São Paulo. Rosário ou Grêmio? É. Então, Atlético Nacional e Rosário, eu vou de camisa do. Tá, mas tem o Grêmio Rosário. Que ainda pode surpreender. Eu acho que o Atlético Nacional passa essa ainda. Eu acho que quando. Eu também acho que passa. Eu acho que for chegando mais perto da final, na semi, assim que vai começar a pesar mais. Porque, por enquanto, eles ainda são. Eu sei que tiveram dificuldade pra passar. Pode acontecer de surpresa, mas ainda quem? É o time. O Atlético Nacional. Dificuldade pra passar? Pra passar na. Do Huracan. Ah, do Huracan. Tá. Tipo, é um time, ainda é um dos times que jogou, foi o melhor time da fase, da primeira fase, então eu acho que antes da semifinal não vai pesar tanto a camisa, mas lá, chegando e pegando um Boca Juniors, pegando um São Paulo, a camisa pode fazer a diferença, sim. Pra mim, essa Libertadores é uma das mais disputadas pra mim de alguns anos aí. Verdade, se eu não me engano, essa Libertadores foi a que teve mais número de campeões. 27 dos 32. E praticamente todos chegaram, né? Quem não chegou foi o Palmeiras. É, e o River Plate, que foi eliminado ontem. Então, esqueci de falar isso. Bem lembrado, o River Plate foi a grande surpresa, entre aspas, né? Porque o River Plate também não estava fazendo um grande futebol na Libertadores. Porém, o River Plate foi eliminado pelo Independiente del Valle, que ninguém falava nada e tá passando aí. Vai que, né? E era do grupo do Galo. Inclusive, também. O Independiente del Valle deu uma complicada pro Galo até, não foi fácil. Eles chegaram a perder, inclusive, o Atlético lá em. É, então. Naquele estádio horroroso del que nem del eu já falei aqui. O Independiente del Valle ontem, ele não fez cera, não catimbou o jogo. E ele só se defendeu e se defendeu muito bem a partida toda contra o River. Não foi um time que tentava parar o jogo a todo custo, igual o Nacional fez. O Nacional tiveram, acho que uns. Teria que ter uns 10 minutos de acréscimo. Só que o time do Independiente do Vale se defendeu muito bem ontem, conseguiu segurar o River de maneira limpa em campo e mereceu a classificação. É, o River e o Corinthians tiveram eliminações semelhantes, que todo mundo dava certeza que eles iam passar e na hora H. Ah, não, acho que o Corinthians não era tanta certeza assim. O River era muito mais até, porque o Nacional é um time que a gente já tinha visto isso contra o Palmeiras no Allianz Parque. Conseguiu eliminar, ganhou no Allianz Parque e lá no Uruguai. Praticamente o Vale tá achado como zebra, né? É, então. Mas, assim, a gente já falou muito. A gente falou não só do São Paulo, a gente falou de outros jogos também da Libertadores. Mas agora vamos descer a serra e falar do Santos, por favor. Pode tocar o hino. É, o Santos que se prepara agora para a segunda final do Paulista contra o Audax. O primeiro jogo foi 1-1. O Lucas Lima provavelmente vai jogar, mas dificilmente ele estará 100% pro jogo. Eu acho que ele vai jogar, mas enfim, eu acho que ele vai chegar ou entrar no segundo tempo, ou vai entrar no primeiro tempo e depois vai sair. Porque, pelo que eu vi as notícias, ele não está com condições ainda de jogar 90 minutos. E o Gabigol, ele comemorou a convocação, né, pra seleção. Vocês achavam que ele seria convocado ou não? Foi inesperado pra mim. Eu também, eu achei bem inesperado. Mas assim, na última convocação, com a expulsão, não, com a suspensão do Neymar contra o Uruguai, o Gabigol foi chamado pra substituir o camisão do Barcelona. É, mas ele foi chamado mais por estar aqui no Brasil, mas essa aí foi meio surpreendente mesmo. É, e o Santos tá com 3 jogadores na seleção, né? Os 3 de ataque, Gabigol, Ricardo Oliveira e Lucas Lima. Então, ele tá bastante desfalcado aí, por acho que 9 rodadas, né, do Brasileirão. Eu não sei quantas são exatamente. Fora que depois tem Olimpíadas, né, então o Gabigol muito provavelmente vai ser chamado. A gente falou certeza. Do São Paulo aqui também, mas não falou que o Rodrigo Caio foi convocado também, ele foi, né? É outra surpresa. É verdade, o Rodrigo Caio foi convocado. Também outra surpresa. Eu não tô entendendo muito essa escalação do Dunga. E essa é mais surpresa ainda porque o Rodrigo Caio não é nem o melhor jogador, o melhor zagueiro do São Paulo. Mas é o Maicon jogando muito. É verdade. A única coisa que eu gostei do Dunga foi ele ter convocado aquele goleiro, o Diego. Diego Alves. Diego Alves do Valencia. Acho que ele tava merecendo já uma convocação. Mas de resto, eu gostei foi... do Felipe Coutinho, que também não vinha sendo convocado. Eu queria ver o Lucas de volta na seleção e... Mas eu acho que agora também o Felipe Coutinho, ele virou até que uma unanimidade, né, pro Dunga. Eu acho muito difícil ele deixar de convocá-lo. Mas eu acho que ainda não é a hora pro Gabigol jogar pra seleção brasileira. Eu acho que ainda, ele ainda tem que amadurecer em muitos aspectos. A gente percebe que o Gabigol é um jogador... A gente percebe que o Gabigol é um jogador que ele desrespeita muitas vezes o adversário. A gente já viu isso em vários clássicos. Ele é moleque. Tanto que teve um incidente até no jogo contra o São Paulo, que ele provocou a torcida, mandou beijo. E a maior organizada do São Paulo ameaçou ele de morte. Ele teve que fazer uma retratação nas redes sociais. Então o Gabigol, ele é um jogador... Muitas pessoas falam que ele é mascarado, mas eu acho que não é nem esse o ponto. Eu acho que é mais a questão que ele precisa se amadurecer muito mais pra... Não ligar pra qualquer provocação. Até porque, essa é a minha opinião, depois eu vou até perguntar pra vocês. Eu acho que pro jogador, atualmente, o jogador brasileiro que vai pra seleção, sobe muito na cabeça. A gente percebeu isso com o Lucas Lima no começo. Ele foi convocado pra seleção e o rendimento dele caiu. Então eu não sei qual que vai ser a reação do Gabigol em jogar pela seleção canarinho, mas... Eu acho que não era a hora. O que vocês acham? Eu acho que o Dunga ele ficou meio com trauma de não ter convocado o Neymar para a Copa de 2010, que ele estava na pré-convocação, foi tão criticado. Aí tem essa oportunidade do Gabriel, ele vai e convoca. Mas é isso que você falou do Lucas Lima. Falaram que dentro do Santos lá, teve notícias até, que ele estava insuportável, que ele não fazia mais o que corria o mesmo pelo time. E o Gabriel, a gente vai ver, talvez a seleção possa trazer experiência para ele. Porque se o jogador souber lidar com a seleção, ele sai de lá um outro jogador, um jogador com mais peso, um jogador com mais valor, como que era pra ser, não só uma vitrine pra venda de jogadores. Eu acho que o Gabriel ele tem potencial pra ser convocado mais pra frente, só que no momento atual tem outros na frente dele, da posição. E com mais experiência, com experiência internacional, o caso do Lucas, por exemplo, que poderia muito bem ser convocado no lugar dele. Mas eu acredito que o Dunga tenha convocado muito mais pra isso também, pra dar um pouquinho mais de experiência pro Gabriel, porque ele precisa, e pra meio que lapidar ele, preparar ele pra competições mais importantes futuras. Vou fazer uma pergunta aqui, por que vocês acham que o Ricardo Oliveira é convocado, se em 2018 ele vai ter 39 anos e provavelmente não vai jogar a Copa? Eu acho que é mais questão de garantia de ter um camisa 9 lá na frente, pra classificar pra Copa do Mundo. Eu acho que é isso. Eu acho que é necessidade. É, necessidade. E chega mesmo na Copa de 2018, faz o quê? É mais a questão de experiência, sabe? Até porque os melhores centroavantes que jogam no futebol brasileiro são gringos, né? Lucas Prato, Guerreiro. Caleri. Caleri. Então, Barrios. Eu acho que o. Barrios. O Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é questão de não ter outros. Simplesmente. O Brasil precisa de um centroavante para chegar até a Copa e não tem um centroavante novo, não tem alguém que você possa colocar na seleção. Teria o Jonas. Ele pode jogar de centroavante? Mas assim, acho que a questão não é nem encontrar o centroavante. Eu acho que o técnico moderno, ele sabe jogar sim o centroavante e ele busca novas táticas para adequar ao ataque. A gente percebe... Que esse não é o caso do Dunga. Porque não vai sair o Ronaldo exatamente. Aí até 2018. Mas eu acho que também falta repertório pro técnico chegar e falar assim, ó, eu tenho... Porque qual que é o papel do técnico? Ele tem as peças dele e ele tem que encaixar o que ele pode. Se o Dunga não tá conseguindo fazer isso, ele precisa sempre de um centroavante, é porque ele é limitado. Por exemplo, por isso que eu sempre falo do Tite como técnico da seleção, porque eu tenho certeza que o Tite, se ele tivesse esse plantel, não sei nem se ele convocaria essas pessoas, mas enfim, pensando que ele convocasse essas pessoas, eu acho que ele aproveitaria muito mais os jogadores do que o Dunga. Eu tenho certeza disso. O Tite, como muitos outros aqui no Brasil, eles são técnicos de verdade. Estudam, eles buscam abrir a mente. Até o Dorival Júnior estudar então, mais que o Dunga. Então, fazer novos esquemas táticos, formações para a equipe. O Dunga não. O Dunga é quadradão, ele joga naquele jeito dele. Eu acho ele muito teimoso. Ele, até ele comparar é teimoso. O Dunga com o Dorival, acho que é o desrespeito com o Dorival, né? Também acho. É, porque o Dunga, se a gente for parar pra pensar, o que, que ele ganhou, né? O Dunga foi técnico da seleção brasileira, caiu no colo dele a primeira vez, foi no Inter e não fez um bom trabalho. No Inter. E foi comentarista no Sport TV. Não fez um bom trabalho no Inter e nem voltou pra seleção. TV. É verdade, né? Verdade, ele ficou um tempinho lá como comentarista. Ficou. Também não deu certo. E voltou pra seleção, não sei porquê, num momento que pediam renovação, trouxeram o Dunga. Mas o que eu não entendo é a persistência na convocação do Luiz Gustavo e do Hulk. É, ele desistiu do Davi Luiz, pelo menos. É, já eu acho que até é mais aceitável você convocar o Davi Luiz do que o Luiz Gustavo e o Hulk. Também acho. Até porque, meu, o que o Hulk tem feito pela seleção? Beleza, nunca ele pode jogar nada. Muito lá na Rússia. Pode ser o craque lá da Rússia, você o na ídolo. Rússia. O ídolo do Zenit. Mas também, o campeonato russo, ele é muito fraco. Tem o quê? 3 times, no máximo? E o time do Zenit é muito melhor que qualquer outro. É. O Hulk não joga sozinho lá. Ele exatamente, tá eu acho pequeno. Que não dá pra comparar. E o Hulk na seleção já mostrou que ele não faz nada. Luiz Gustavo também. O Luiz Gustavo, por exemplo, eu não sei se todo mundo concorda comigo, eu preferi o Felipe Melo do que o Luiz Gustavo. Também. Sim, com certeza. Mas o Dunga é nunca que, vai convocar. É que o Felipe Melo também tem toda aquela história que aconteceu na seleção. Sim, sim. Foi com o Dunga. Foi com o Dunga. Com Dunga. Eu acho muito difícil ele contratar o... Contratar? Convocar. Desculpa. Convocar. Mas só terminando aqui a minha colocação, eu acho que também o Dunga ele tem que procurar volantes assim que estão jogando aqui no Brasil, que eu acho que eles têm um potencial. Pra mim o Thiago Maia do Santos seria um bom nome. O Thiago Maia, o próprio Gabriel do Palmeiras, eu acho que atualmente ele tem sido um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Não sei se é o momento pra ele jogar na seleção, mas no mínimo observar, testar. É, eu acho que o Dunga tinha que fugir do... Do europeu. E do europeu que eu não tá funcionando. Eu gostei do Rafinha Alcântara. Eu gostei. Então, ele né? É um bom sim, jogador. Ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. E pena nossa pena do brasileiro, que o Thiago se naturalizou espanhol. Pena, porque é um... Ele é muito, ele joga muito. Então, e é isso, o Dunga tá insistindo no erro e ele sabe... No erro do Felipão, inclusive, né? Porque isso começou com o Felipão. Hulk e Luiz Gustavo começaram... A turminha do 7-1 aí não devia voltar... Mas alguns voltam. E ele insiste no erro. Todo jogo que o Brasil tem, o problema tem a falha do Luiz Gustavo. Tem falha ali no meio campo e ele vai e insiste. E não convoca o Lucas, que tá jogando bem. Não convoca, não tenta mudar. Ele pode achar um outro volante menos badalado que o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo já jogou no Bayern. A grande coisa, hoje não mostra mais nada. Ele pode vir buscar o Thiago Maia aqui no Brasil, pegar algumas peças. O Wallace do muito melhor. O Wallace... É. O Wallace é um bom zagueiro e pode também volante. Preparar esses jogadores. Volante. E pode preparar esses jogadores para uma Copa do Mundo, porque eles são mais jovens também. É que a gente também não pode esquecer, a gente também tá falando isso, mas ultimamente saiu, né? Inclusive o Jamil Chad, ele fez uma palestra aqui no Mackenzie. A seleção brasileira não é mais o técnico que convoca, né? Não. Tem interesses de marketing financeiros por trás disso. Talvez seja por isso que os técnicos da seleção brasileira. Os últimos, eles tenham que convocar pessoas que a gente já sabe que não vai ter um bom futebol. E talvez seja por 2010. Isso que o Muricy e o Tite recusaram propostas. Eu acho que esses técnicos que têm um pouco de... Ética. Ética. Índole. Essa é a palavra. Pulso também, né? Porque não, eu acho que o Tite, eu já falei isso algumas vezes para uns amigos meus, o Tite só vai para a seleção se ele tiver carta branca e alguém de confiança lá. Porque se ele não tiver, ele sabe que lá dentro é tudo uma hipocrisia e que nada funciona. E que se ele for agora, o cara vai chegar e vai falar, ah, não, você vai convocar tal jogador. Ele não vai assim, ele não vai desse jeito. Tanto é que a última vez que a gente teve uma carta branca para um técnico foi em 2002 com o Felipão. E o resultado é que a gente foi pentacampeão. Eu acredito que muito do Dunga tá na seleção é por esse motivo. Ele é um dos técnicos que aceita. É, ele complacente com tudo que acontece na CBF. Não é ele que convoca, mas ele tá lá porque... É, por isso que chamaram ele de volta. O Luciano deu o exemplo do Jamil Chad e tem uma parte no livro dele que ele fala que vai ter o lateral esquerdo, o Marcelo. Aí o Marcelo é contundido, ele não pode entrar. Aí... Pra entrar, tem que entrar um cara com o mesmo valor de marketing do Marcelo. Ou seja, não precisa ser lateral. Ele pode ser goleiro, pode ser atacante. Então, é uma sujeira sem fim a CBF. A seleção tá vendida, né? É, sim, completamente. Isso. Não tem mais o que falar. E é por isso que o Brasil não consegue atrair um técnico como o Tite, como o Dorival. Até mesmo um Guardiola. Inclusive, ele já se ofereceu, né, pra treinar a seleção e... E quando ele viu o que aconteceu, o Muricy também... Quando ele viu que o negócio não era muito o que parece, assim, ele pulou fora e certo, porque ele vai acabar se queimando, tendo que convocar as pessoas que a gerência quer. que os chefes querem. Eu acho que o brasileiro tinha que deixar um pouco de ser cabeça oca e aceitar um técnico estrangeiro para a seleção. Assim, eu já sou contra técnico estrangeiro na seleção, até porque se a gente for pensar, o Brasil ele nunca precisou de técnicos de fora. Eu acho que deveria haver um intercâmbio de técnicos, de conhecimento. Como, por exemplo, eu acho que o maior exemplo de escola de técnicos que a gente tem no mundo é a escola italiana de técnicos, na minha opinião. É lógico que a escola espanhola também, ela tem grandes alemã. Mas a italiana sempre foi referência nisso. Tanto que a gente pega o Ranieri agora, foi campeão com o Leicester, na Premier League. É, o Massimiliano Allegri também, da Itália. Tem muitos times europeus, maiores até que a Juventus, querendo ele. Então, eu acho que a gente deveria seguir o exemplo deles nesse sentido. Fazer intercâmbio, conhecimento, estudar mais, mas formar técnicos aqui. Eu acho que não adianta nada a gente ficar procurando gente de fora e não fazer uma base nossa. É, não precisa nem ir tão longe. Você, na Argentina, quantas seleções aqui da América do Sul tem técnicos argentinos? É. O Sampaoli argentino, tem lá na Europa você não vê um técnico brasileiro se destacando não num tem. Time grande. Eu acho não que tem. Nem tem, então, né? Eu nem sei quem é. Você tem os últimos, Felipão e Luxemburgo, os dois foram escrachados. E o que é mais próximo da gente é o Manuel Pellegrini. É, que é chileno. Chileno? Pellegrini é chileno. Ele é chileno. Desculpa. É, mas é o mais próximo que tem aqui, que é um técnico que conseguiu um destaque lá fora. O brasileiro não tem isso. Então, eu acho que o Brasil tem peças aqui no Brasil. O Tite, por exemplo, se fosse pra fora, poderia se destacar. O Muricy. Mas Muricy é muito difícil. Sei, Mas o Brasil, eu acho que tem peça. O Cuca, pra... eu acho que também se destacaria lá fora. Eu acho que o Brasil tem peça Roger pra... Roger Machado, do Grêmio. Roger Machado. Pra treinar a seleção, então não precisa de um estrangeiro. Mas tem que começar a aprender um pouquinho com os outros países. É, mas essa nova leva de treinador que tá saindo, eu acho que vem coisa boa. Eu gosto do Fernando Diniz. Eu gosto muito do Roger, do Grêmio. E gosto... Não, tô falando mais novo ainda. Ah, sim. Do Red Bull, o Maurício Barbieri, sim. O Fernando Diniz do Audax agora, eu acho que esses aí que tem 30, 35 anos, perto dos 40, eu acho que é uma leva boa. Até o Eduardo Batista, né, que fez um ótimo trabalho no esporte. Milton Mendes já é mais velho, mas... E aquele técnico lá que foi pro São Paulo, que era do Ituano, esqueci o nome dele. Doriva? É, o Doriva. Onde ele tá? Ele tá no Bahia. Bahia? Perdeu o jogo, Depois dessa passagem pelo São Paulo, acho que ele vai demorar um pouquinho pra voltar. Ah, mas eu acho que também crucificaram muito Doriva. Eu também mas acho, mas ele que... aceitou o São eu Paulo no momento errado. Ele foi... Muito precipitado. É, eu acho que foi a mesma situação da CBF. Chamaram o cara lá porque sabia que ele ia baixar a cabeça, ia lá, ia fazer o que eles falassem. É, o Aidar, né? Mas assim, a gente era pra falar do Santos e a gente acabou falando sobre vários assuntos. Não, só uma observação na seleção. O assistente pontual da Copa América vai ser o Rogério Ceni nessa edição da Copa América. Interessante, até o Rogério Ceni é um homem com muita experiência no futebol. Será que o Alisson vai bater falta no jogo? O maior ídolo do... talvez o maior ídolo do São Paulo. Eu acho bem interessante. Mas agora, voltando pra capital paulista, vamos falar do Palmeiras. Então pode tocar o hino, por favor. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta... a gente não tem muito assunto do Verdão. O Palmeiras só tá esperando agora voltar ativa, né? O primeiro jogo vai ser no Allianz, ele vai jogar contra o Botafogo. Atlético Paranaense. Desculpa. Nem sei porque eu falei Botafogo, Atlético Paranaense. É São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo, é verdade. O Palmeiras agora ele tá tentando reduzir o elenco inchado que ele tem para 30 jogadores, sendo que no momento ele tem... 38 é muito jogador, é muito dinheiro. E tem mais gente que precisa vir. E muitos jogadores que não fazem nada. Só estão lá usurpando do DM, do Palmeiras, do dinheiro do Palmeiras, enfim. Eles devem estar no clube lá agora. Eles devem estar na piscina. Jogando bote. Depois vão dar uma corrida lá no Sumaré e vão comer lá no Bartira, lá perto da PUC. Eu acho que o Cuca, ele tá trazendo esses jogadores que ele tá pedindo, porque são considerados jogadores coringas. São jogadores que jogam em mais de uma posição, conseguem jogar em duas, três posições. O Fabrício consegue jogar de lateral e meia, o Fabiano consegue jogar de zagueiro e lateral. Eu acho que o Cuca tá buscando mais essas peças coringas, que consigam jogar em várias posições. E eu acho que é isso que tem que fazer, se ele quer reduzir o elenco, mas ainda manter um pouco da qualidade. Eu acho que ele tem que buscar esse tipo de jogador. Só que ainda eu acho que falta um meia pro time do Palmeiras. É, viu o Fabrício Fabiano até pra fazer essa função. Fabrício Fabiano é muito bom. Dupla, é muito bom, eu adoro, dupla sertaneja. Adoro esses dois. Fabrício Fabiano. Então, eles, o Fabrício, não sei se é o Fabrício ou o Fabiano, que pode desempenhar tanto a volância. É Fabrício como... e Fabiano, são, é uma pessoa só. Fabrício e Fabiano. É um robô, tá ligado? Ele pode ser tanto lateral como volante. É então, o... Acho que esse é o Fabiano. Fabiano. É, o Fabrício joga no time meia. O Fabrício xinga as pessoas, eu acho. É un... Não, sabe o que é o legal do Fabrício? A única coisa que a gente lembra dele é ele mostrando o dedo meio pra torcida do Inter. A gente não sabe de nada dele. É um jogador que... No Cruzeiro ele já perdeu a cabeça também. Aceita bem as críticas, pelo visto. No Cruzeiro já perdeu a cabeça. Turma do amendoim do Palmeiras começar a xingar ele vai levar numa boa. Eu acho que ele não tem muita noção do que ele tá fazendo com a vida dele. Até porque o Cuca, ele não é um técnico que a gente pode falar que ele é maleável. Ele é um cara que todo mundo fala que ele é muito cabeça dura. Eu acho que é. E eu acho que a primeira... Enfim, a palavra que vocês já entenderam que eu vou falar... Que ele fizer no time do Palmeiras, ele já vai levar muita crítica. Eu acho que ele não vai aguentar a pressão de jogar no Palmeiras. Eu inclusive, Fabrício... um dirigente do Inter até disse que ele tinha problemas mentais. Olha quem que o Palmeiras contratou. O Fabrício de duas uma. Ou ele vai ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ou a torcida do Palmeiras vai matar ele. Bem provável. Vai ser tipo o que fizeram com o Wagner Love. Sequestraram ele, né? É complicado. Complicado. A que nível chegamos? A que nível chegamos, né? A mas que o ponto Cuca, chegamos? Mas o Cuca, pra justificar a contratação dele, disse que tá tudo sob controle, que ele sabe os jogadores estão chegando lá e sabe como lidar com cada um. Eu duvido que ele saiba. Eu acho que ele só tirou o Robinho porque os bastidores falam que ele não é uma pessoa boa pra... Não, pelo que eu li, parece que ele ficava perguntando o salário dos outros jogadores, reclamando do Jean que recebia 400 mil... Do Zé Meu, Roberto. O Jean ganha 400 mil. O que o Palmeiras tá fazendo, né? Mas ele é um bom jogador. É, mas o Robinho... É um jogador que joga em várias posições. Não, lateral, sim, ele é... Ah, mas eu acho que o Jean... É muito estranho falar isso, mas o Jean pode pedir esse salário pro Palmeiras. Porque ele tem um currículo muito grande. E o Robinho, por mais que ele tenha feito vários golaços, ele não pode chegar e reclamar de um jogador que tenha certa moral com o clube, certa moral com o presidente e também com o técnico. É verdade, concordo com você. Mas eu acho que, assim, o Palmeiras, ele ainda precisa de algumas contratações pontuais. Por mais que todo mundo fale, o Palmeiras contrata muito, mas tá contratando errado. O Alexandre Matos, ele tem arriscado em jogadores que não jogam ou que vão pro elenco do Palmeiras e só acaba ganhando... O Alexandre Matos parece eu jogando videogame, contratando... Não, ele tá brincando de War, entendeu? Ele gira o dado lá e fala assim, quantos que eu vou colocar aqui? Seis? Então daí ele... 600 mil, daí pega qualquer um. É isso que ele tá fazendo com o elenco do Palmeiras. E esse Yerry Mina aí, que vocês zagueiro. Dizem? Dizem que ele é um bom zagueiro, eu não vi ainda. Eu vi eu vi só alguns dele. Vídeos dele, mas é muito fácil fazer uma montagem, né? De vídeo, conseguiram o Ricardo Centurion, Bueno, né? Parece o Messi. Bom, nos jogos do que o Corinthians jogou contra o Santa Fé, ele pareceu um zagueiro bem seguro no alto, ele é um zagueiro muito alto, mas ele não é aquele zagueiro que saiba sair jogando. Eu não sei se é isso que o Palmeiras quer num zagueiro, bom pra desarmar, só que na hora de dar a bola apertar ali, é chutão pra frente e é o que o Marcelo gostava no Palmeiras. É, mas é um zagueiro novo, né? Sim, 1,93 dá pra ser de lapidado, altura. É. Melhor que o Edu Dracena é, com certeza. Mas a questão é que o Palmeiras já tem o Vitor Hugo e o Thiago Martins. Eu não sei porque contratou outro. E o Tóbio vem? Volta? O Tóbio parece... O Tóbio não, parece... Ele... Porque parece que ele não quer voltar. Ele não quer voltar e o Boca quer manter ele. Então, pelo que estão dizendo, parece que vai ter uma troca. Talvez tenha uma troca ali do Carrizo, que eu não sei se é volante ou meia, não tenho certeza. Mas eu acho que o Tóbio não volta e vai ter troca. Mas eu acho até estranho o Tóbio não querer voltar, porque ele sempre posta nas redes sociais dele falando do Palmeiras, vendo o jogo do Palmeiras, com a camisa do Palmeiras, enfim. Às vezes é mais pra torcida do Boca, né? Aquele momento do jogador tá deixando o clube e fala, não quero sair, não sei. Eu acho que ele vai voltar pro Palmeiras, eu não acho que ele vai continuar no Boca, não. Eu acho que isso aí também foi o que o Marcola falou, é questão que ele tá lá. Ele tem que fazer uma moral com a torcida ele não do pode Boca. Falar, nenhum jogador vai falar, não, eu quero sair. Ele tá lá, ele não vai falar, não. Só o Fabrício, né, que quis. Só o Fabrício, mas aí ele fez outro gesto pra avisar que ele tá saindo. Né? Ô, Fabrício Fabiano vai dar poucas e boas pro Palmeiras, eu acho. Fabrício Fabiano. É um jogador só. Mas enfim, eu acho que a gente não tem mais muito o que falar, só passando aqui. Falar da Copa do Brasil, que teve o jogo da Ferroviária e Fluminense lá em Araraquara, que ficou no empate por 3-3. E além disso, o Fortaleza venceu. O Flamengo. Flamengo por 2-1. Que coisa. Que fase. Que fase do Flamengo. Já tinha perdido por Confiança lá na. Foi em Aracaju? Trust. Mauro Naves disse. Que piada horrorosa, Giovanni. Vai mudar. Não, Mauro Naves disse no começo do ano que o Muricy não ia aguentar 6 meses ali no Flamengo. Pra mim é questão Flamengo, de tempo pra ele... Muricy Ball. De tempo que ele sai ali. Eu acho que ele não fica, não. Mas não tem mais muito assunto. Além disso... Muricy Ball. Muricy Ball, você não lembra disso? Que ele era jogar bola na área quando ele treinava São Paulo. Jogava bola na área e o que acontecia era gol e... E Muricy Ball. E além disso, hoje vai ter o jogo do Grêmio. Lá em Rosário, contra o Rosário Central. O primeiro jogo foi 1-0 pro Rosário Central. O pessoal até brinca aqui lá em Grêmio, né? Mas lá em Porto Alegre, na Arena. Vai ser um jogo difícil. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre esse jogo. Só vamos falar o palpite. O que vocês acham que vai acontecer nesse jogo do Rosário contra o Grêmio? Eu acho que vai ser 1-0 pro Rosário. Eu também acho que o Rosário ganha 1-0. 1-0 pro Grêmio nos pênaltis. Nos pênaltis eu não sei o que acontece. 1-0 nos pênaltis. 1-0 e vai pros pênaltis. Pode ser. 1-0 no jogo e 1-0 nos pênaltis. Grêmio ganha de 1-0 nos pênaltis. Hein? Eu acho que vai ser 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio e Grêmio nas quartas. Eu também acho. Alguém tem... O Marcola tá exaltado aqui no programa. Não, eu ia fazer um comentário, acho que mas... o Felipe quer dar o... Pode falar. Palpite ali. Ele tá chegando. Temos gente. Um convidado. Calma aí. O Grêmio perde de 1-0. Esse foi Felipe Kobayashi. Nossa, Kobayashi era o jogador... Era piloto de Fórmula 1. É seu pai? Não. É o vô. Se aposentou já, tadinho. Kobayashi tá na Fórmula 3. Ah, e tem isso também. Muito obrigado por lembrar, Marcos Guilherme. Imagina. Sempre muito atento, muito feliz pela atuação do seu time na Libertadores. Liverpool está na final da Europa League, vai jogar contra o Sevilla, o eterno finalista da Europa League. 3-0 contra o Villarreal. Ele tinha perdido o primeiro jogo, mas por está 1 a na 0 só. Eu falo, o Liverpool ele vai ser campeão dessa Europa League e vai pra Champions. Vai pra Champions, se ganhar, óbvio. E o Jürgen Klopp vai conseguir fazer do Liverpool uma grande potência de novo. Essa é a minha opinião. Acho que foi o grande objetivo da vinda do Klopp também. Com certeza. Classificação pra Champions. Faz quantos anos que o Liverpool não joga Champions? A gente falou de carta branca, enfim. O Liverpool participou na temporada passada. Na passada participou, só que não passou da fase de grupo. Falando de uma participação a nível de assídua. Não Palmeiras na Libertadores. Eu não lembro do Liverpool recentemente na Libertadores. Na Libertadores ele não tá. Liga dos Campeões, desculpa. Mas vai ser lindo pro futebol o Liverpool voltar pra Champions. Assim como seria bonito o Milan voltar internacional. Ah, eu não gostaria que o Milan voltasse, não. Mas eu acredito que o Sevilla... Porque a Juve é o maior time da Itália e o resto é resto, entendeu? Mas completando o meu Sem clubismo. Não, eu torço assiduamente para Juventus da Itália. Mas imagina que legal, Juventus e no Brasil eu torço pro Corinthians. Juventus e Milan na fase de grupo, ou também nas quartas de final. Isso é maravilhoso. Seria legal a Juve campeã da Liga dos Campeões. Enfim, nosso programa vai ficando por aqui. A gente não tem mais muito o que falar. A gente só falou do Liverpool agora, o Liverpool que vai ser campeão da Europa League. Então, boa noite. Guilherme, esqueci o nome. É que boa é Marcos noite. Guilherme. Fabrício Fabiano. Fabrício Fabiano, enfim, boa noite. Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, boa noite, Flavião. Só avisar que no último programa que eu fiz, eu falei que eu queria ver gol nessa rodada da Libertadores. E teve bastante gol, então eu fico feliz por isso. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Marcola, o grande corintiano da nossa bancada. Boa noite, Luciano. Boa noite, Flavião. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até a próxima, com momentos, espero eu, mais felizes. Boa noite, Giovanni Antonelli. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. E até mais. Boa noite, Luiz Otávio. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até logo. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Agradecimento especial ao nosso sonoplasta, Flávio Rangel. E a gente vai ficando por aqui.